meu preço. E até a cerveja gelada que eu bebo dá dor de cabeça no outro dia cedo. Mas a pior ressaca é a ressaca de você. Num dia dá um chá no outro, ninguém te vê. Você não faz amor, mas não, você faz sofrer. Da sua boca só sai beijo, fumaça e mentira. E na sua cama quem cai não vira amor, vira vítima. Da sua boca só sai beijo, fumaça e mentira. E na sua cama quem cai não vira amor, vira vítima. De você, um dia dá um chá, no outro ninguém te vê. Você não faz amor, mas não, você faz sofrer. Ei! Da sua boca só sai beijo, fumaça e mentira. Na sua cama quem cai não vira amor, vira vítima. Da sua boca só sai beijo, fumaça. Vira vítima. Não vira amor, vira vítima. Fernando Sorocaba e Felipe Rodrigo. Obrigado, gente. Obrigado, meus irmãos.